agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E foi melhor que a encomenda. Quem acompanhou na quinta e na sexta as imagens distribuídas pela rede ESPN para mais de 180 países, mostrando os X Games e os atrativos de Foz do Iguaçu, como imagens aéreas das Cataratas do Iguaçu, do Parque Nacional e da usina de Itaipu, pode entender um pouco mais a importância de um evento como este na terra das cataratas. Este sábado será a vez da pista de skate montada no próprio Parque Nacional do Iguaçu tornar-se o foco das atrações, com as cataratas como moldura e skatistas de várias partes do mundo, a elite do esporte, levando consigo Foz do Iguaçu a milhares de lares e alimentando os sonhos de potenciais consumidores, especialmente jovens, que são, afinal, o público-alvo dos esportes radicais e os futuros viajantes com poder aquisitivo para sair de seu país e conhecer o exterior. O fundo de árvores e terra vermelha na mega rampa e no Parque Infraero, em visível contraste com as paisagens urbanas dos X Games anteriores, reforçam o apelo do Iguaçu como destino de natureza, um lugar com belas paisagens para fugir do senso comum. O impacto dos X Games na economia de Foz do Iguaçu não será medido agora, com os turistas que vieram, mas não na quantidade que os mais otimistas esperavam. Será medido nos próximos meses, nos próximos anos, com a captação de um novo nicho de público e também a progressiva ampliação da atividade turística. E que Foz do Iguaçu não deixe, pois, escapar este evento de ouro de suas mãos por fatores logísticos ou financeiros, já que um dos rumores que circulam no meio turístico é que podemos perder a totalidade ou parte da edição de 2014 para Curitiba por falta de dinheiro ou compreensão da importância dos X Games. Vivamos, pois, o sábado e o domingo de X Games em Foz do Iguaçu, entendamos a relevância de eventos como este para a geração de um calendário permanente de atração de turistas e exposição na mídia. Como dito na semana passada, nesse mesmo editorial, que os X Games não sejam apenas um evento, sejam o começo, o primeiro passo de Foz do Iguaçu como sede de eventos de grande porte e relevância mundial. Participe do CBN Turismo e interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, rádio CBN Foz no Facebook e também cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 20 de abril de 2013. Bom dia. Olimpíadas dos Esportes Radicais movimentam turismo e economia na região da Tríplice Fronteira. Hotéis de Foz do Iguaçu recebem certificado de 4 estrelas do Sistema Brasileiro de Classificação Hoteleira. Reunião do Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu destaca projeto de reforma da Ponte Internacional da Amizade. Concessionária Eco Cataratas anuncia a liberação de novo trecho duplicado da BR-277 entre Medianeira e Matelândia. E no CBN Turismo deste sábado, você confere também a programação cultural de lazer para o fim de semana aqui na região da Tríplice Fronteira. 11 horas e 9 minutos, CBN Turismo está começando. CBN Turismo. 26 graus a temperatura neste momento, fim de semana que vai ser de tempo bom na região fronteiriça, com temperaturas entre 10 e 28 e escassa possibilidade de chuva. No domingo aparecem mais nuvens no horizonte, mas nada que venha atrapalhar as provas dos X Games, os passeios dos turistas ou as eleições no Paraguai. E falando em Paraguai, mais uma vez fica o lembrete de que o domingo é de eleições no vizinho país e vários serviços públicos podem estar comprometidos em razão do redirecionamento de forças e esforços. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens. Nenhum problema de atraso ou cancelamento este final de manhã de sábado nos terminais aéreos de Foz do Iguaçu, do Paraguai ou da Argentina. Na BR-277 tivemos grande movimentação no sentido fronteira desde as primeiras horas do dia e recomendação de cautela quanto ao trecho em duplicação entre Matelândia e Medianeira, que apenas na terça-feira deve ganhar um novo trecho de 3,5 km de duplicação. Esse trecho deve ser habilitado ao tráfego na terça-feira. Atenção também no trevo da Avenida Paraná com a BR-277, respeite a sinalização indicativa e trafegue com velocidade reduzida pelo perímetro urbano aqui de Foz do Iguaçu. Vamos saber agora como está o trânsito na fronteira entre Brasil e Paraguai, na Ponte Internacional da Amizade, com o repórter Bruno Zanetti. Bom dia, Bruno. Nesta manhã de sábado, movimento intenso na Ponte Internacional da Amizade e maior para quem vai em direção a Ciudad del Este, no lado paraguaio da fronteira. O motorista deve ter um pouco mais de paciência para fazer a travessia em direção ao país vizinho. Para quem está retornando a Foz do Iguaçu, não tem grandes transtornos neste instante aqui a terra das cataratas. Lembrando que nas manhãs de sábado são tradicionais esses grandes movimentos em direção ao Paraguai, que é o dia em que as pessoas aproveitam para fazer compras no país vizinho. Bruno Zanetti para o CBN Turismo. Obrigado, Bruno. E na BR-469, nem pense em ultrapassar o limite de velocidade de 60 km por hora. Fiscalização intensa da Polícia Rodoviária Federal e muita movimentação gerada também pelos X Games. Afinal, a arena de competições, o Parque Infraero, está montada bem na rotatória de acesso ao Aeroporto Internacional Cataratas, em frente ao Centro de Convenções. Na Ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, espera encontrar filas em razão da grande quantidade de turistas brasileiros e argentinos a passeio aqui na região ao longo do dia. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu para quem vai às compras no Paraguai ou na Argentina, novamente com Bruno Zanetti. O dólar nesta manhã de sábado está cotado aqui em Foz do Iguaçu a 2,04 para compra e a 2,11 para venda. O peso argentino é comercializado a 0,24 para compra e a 0,29 para venda. O Guarani, R$1 compra 1.970 guaranis e 2.070 guaranis são necessários para a compra de R$1. Já o euro é comercializado aqui em Foz do Iguaçu a 2,60 para compra e a 2,75 para venda. Bruno Zanetti para o CBN Turismo. Obrigado, Bruno Zanetti. Nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 1 milhão e 800 mil litros de água por segundo, cerca de 20% acima da média para esta época do ano no Cânion do Rio Iguaçu, enquanto que na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai. A visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 13 minutos e os X Games, Olimpíadas dos Esportes Radicais, são inegavelmente o assunto da semana e das próximas semanas no setor turístico iguaçuense. A abertura oficial foi na noite de quarta-feira na usina de Itaipu, com inúmeras surpresas aos visitantes. E quem esteve lá e também se surpreendeu com as novidades foi o repórter Maurício Freire. A barragem da usina de Itaipu foi o palco escolhido para a abertura dos X Games Foz do Iguaçu. Diversas autoridades e atletas participaram da abertura oficial do evento, que pela primeira vez na história acontece fora dos Estados Unidos. A solenidade emocionou o skatista Sandro Dias, o mineirinho, um dos principais nomes do esporte no mundo. Ele chegou a chorar quando falou sobre a oportunidade de ver o maior evento de esportes radicais do mundo sendo realizado no Brasil. Participar de um evento desse, Brasil, 27 anos atrás, era um sonho pra gente, a gente via de longe e achava que poderia ser impossível um dia a gente estar realizando coisas desse tamanho no Brasil, ainda mais pelo skate, que éramos totalmente discriminados. O esporte não era esporte, era uma moda que estava passando no Brasil, e foi quando eu comecei a andar de skate. Hoje estou tendo a oportunidade de trazer minha família, meu filho, minha esposa, meu pai, minha mãe, por um evento desse tamanho, num lugar maravilhoso como esse, com certeza é mais um sonho da minha vida que eu realizei. Os X Games foram criados pela rede de TV americana ESPN. A competição em Foz do Iguaçu tem a produção da Brunoro Esportes. O presidente do conselho da empresa, José Brunoro, falou da insistência em trazer o evento para Foz do Iguaçu. Primeiro, eu acreditei que podia ser aqui. Eu sempre achei que Foz do Iguaçu tinha um potencial esportivo diferente de outras cidades, potencial para esse tipo de evento. A gente apostou na natureza, apostou na rede hoteleira, apostou na facilidade de mobilidade que o evento precisa, apostamos numa área que pode tudo ficar centralizado, e isso foi o grande diferencial para que as pessoas acreditassem que Foz do Iguaçu poderia sediar um evento desse porte. Talvez muita gente ache que não, achava que não era possível, né? Quando eu coloquei isso para a minha agência, coloquei isso até para os organizadores que me convidaram para levar uma cidade sede, muita gente achou que a gente talvez não ganhasse, né? Mas eu sou teimoso. Então a gente conseguiu provar que, saindo do eixo Rio-São Paulo, tinha grandes oportunidades, tem grandes estruturas, e a gente pensa aqui um pouco maior do que as pessoas imaginam. A gente pensa aqui como Mercosul. 60 mil pessoas são esperadas nos 4 dias de evento. Muitos ingressos já foram esgotados. Serão 15 competições nas modalidades skate, bike, moto X e rally cross. O evento, além de ser uma disputa esportiva, é um espetáculo que será transmitido para 200 países através da rede de TV ESPN. O prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, destacou a importância que os jogos terão para fomentar o turismo na cidade. Nós, a partir de hoje, mudamos a concepção de turismo em Foz do Iguaçu. Temos certeza que vai mudar o perfil do visitante também. Não só em números de visitantes, mas nós teremos aqui, com certeza, um novo contexto, que é a atração para a juventude, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, que terá a curiosidade de visitar Foz do Iguaçu e sair bem atendido de Foz do Iguaçu. Para a abertura, havia a previsão da participação de alguns ministros, como o do turismo, Gastão Vieira. O representante do ministério foi o secretário nacional de políticas de turismo, Vinícius Lumertz. E eu tenho certeza que foi a decisão da presidente Dilma que fez com que o evento viesse para Foz do Iguaçu e não ficasse no Rio em São Paulo. Essas são as palavras dos organizadores. Foi a presidente Dilma, o ministro Rabelo, que trouxeram o evento para Foz do Iguaçu. E isso é o que importa. O governo do estado foi representado pelo secretário de esportes, Evandro Rogério Roman, que destacou o legado que deve ser deixado pelo evento. As pessoas muitas vezes se preocupam com legados no sentido de infraestrutura, mas isso aqui ele é montado, desmontado, mas a cultura esportiva tem espaço para todo mundo. Tem quem curte esporte olímpico, quem acompanha o levantamento de peso, quem acompanha o tiro com arco, mas tem quem não curte. E para esses que não curtem, tem principalmente o público mais jovem, os esportes radicais como skate, motocross, o rally. Então são atividades realmente que ficam. Agora, o grande legado é a cultura esportiva, que devido a esses ídolos que aqui estão, se reflete para outros demais aí, não só no Paraná, mas também no Brasil. Anfitriã da abertura, Itaipu Binacional iria receber algumas provas dos jogos, mas as disputas foram canceladas. O diretor da Itaipu, Jorge Samek, explicou os motivos do cancelamento e disse que a intenção é que para o próximo ano as competições também aconteçam na hidrelétrica. Nós fizemos todo um entendimento que era melhor concentrar todos os jogos de uma forma que pudesse fazer uma eficientização da parte dos custos. É um procedimento que é caro, essas pistas não são baratas. O trabalho que o Brunori e toda a sua equipe fizeram para poder realizar e organizar isso custa muito dinheiro. Há um período também que os recursos não estão tão disponíveis, então ficou muito mais eficiente poder concentrar todos os jogos ali naquela área extraordinária que nós temos próximo ali do aeroporto. E obviamente a abertura aqui, alguma das competições ainda permanece nas cataratas, que é fundamental para poder exatamente dar essa dimensão mundial de ter como fundo as cataratas, isso não tem em outra parte do mundo. E obviamente que nós já estamos trabalhando para ver se a partir do ano que vem e do próximo possamos trazer algum dos atrativos, alguma das formas de poder também estar participando desse processo. Mas o importante é que toda a cidade, toda a região esteja envolvida e que haja um comprometimento como é que eu estou assistindo, um interesse extraordinário de toda a população de Foz do Iguaçu, Cidade de Leste, Porto de Iguaçu, a região inteira, o Paraná inteiro, o Brasil inteiro, vendo Foz do Iguaçu, que vai se transformar nos próximos dias na capital mundial dos jogos de games, jogos que têm toda essa característica tão peculiar que gosta e ganha cada dia mais adeptos pelo mundo inteiro. Um dos grandes momentos da noite foi a iluminação da barragem, que encantou a todos. Mas a noite guardava mais emoção. Logo após Itaipu se iluminar, o piloto Valtemir de Souza, o Billy, fez uma apresentação de paramotor. Em seguida, um dos veículos do Rally Cross fez um show de manobras no estacionamento do Mirante. A festa encerrou com uma queima de fogos. Maurício Freire para a CBN Foz. Informações de Maurício Freire aqui nas ondas da CBN 11 e 21. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais sobre os X Games Foz do Iguaçu, a reação do público a este grande evento aqui na fronteira, os preparativos para as provas de skate logo mais na pista em frente às Cataratas do Iguaçu e as notícias do turismo e da hotelaria aqui na terra das Cataratas. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN Central Brasileira de Notícias. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Horas e 26 minutos e a próxima edição do Passeio da Lua Cheia no Parque Nacional do Iguaçu será no próximo sábado, dia 27, a partir das 8 horas da noite, sendo mais uma oportunidade para se encantar com a paisagem do Parque Nacional sob a luz da lua. Na ocasião, os ganhadores do concurso de contos e poesias Prêmio Cataratas serão anunciados durante o evento. Antes ou depois de admirar e caminhar pelas passarelas, o visitante tem a opção de jantar no restaurante Porto Canoas. O músico local Renato Costa irá ambientar o clima com canções da música popular brasileira e é possível adquirir ingressos apenas para o Luau das Cataratas, sem a necessidade de adesão ao jantar ou a programação completa que inclui este jantar. Para fazer sua reserva, entre em contato pelo telefone 45-3521-4443 ou pelo e-mail luau@cataratas.pni.com.br. As vagas são limitadas e os moradores da região e também os turistas devem comprar o ingresso na bilheteria do parque. CBN Turismo. E apesar de alguns clarões nas arquibancadas, naturais para uma primeira edição, o público tem comparecido em peso para acompanhar os X Games em Foz do Iguaçu. Quem circulou pela área de acesso às arenas para conversar com os visitantes dos jogos foi o repórter Maurício Freire. Andar pelo Parque Infraero, o principal palco dos X Games Foz do Iguaçu, é estar em contato com um público formado pelas mais diferentes pessoas. Jovens, idosos, amantes dos esportes radicais ou quem venham atraído mais pela curiosidade se misturam. O analista de sistemas José Carlos veio para trazer o filho Arthur, de 11 anos. Ele conta que ficou surpreso com a organização dos jogos. Realmente, a gente imaginava o desafio seria grande. Agora, quando chega aqui, se percebe que o planejamento funcionou, se percebe que a organização está funcionando. Vamos esperar que o tempo continue colaborando. O estudante Gabriel Doldan, de 15 anos, caminhava extasiado pelo Parque Infraero. Ele ganhou um shape à base de madeira do skate e estava coletando autógrafos dos atletas. Ele conta que pratica o esporte, mas que agora vai andar muito mais de skate. O pessoal mais importante, né, vai dar uma reformada aí na pista e tal. Famílias inteiras são vistas curtindo o clima de esporte vivido nos X Games. A empresária Sandra Portela trouxe os filhos e amigos. Dona de uma loja que vende artigos para skatistas em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, ela veio a Foz do Iguaçu só para ver o evento e ficou impressionada com a grandiosidade dos jogos. Nossa, não tenho o que falar. Eu nunca imaginava que ia ter um X Games no Paraná, em Foz do Iguaçu. Eu acho assim, isso o máximo. Eu acho que pro skate, pro estado e pro Brasil de modo geral, porque o X Games sair de lá de Los Angeles e dessas grandes mecas, esporte radical, assim, eu acho que já é um grande passo pro Brasil. Você acha que vai ser bom pro esporte aqui no país? Vai pro esporte, pra cidade, pra tudo. Vai ajudar muito. Em meio ao público, encontramos o diretor-geral brasileiro da usina de Itaipu, Jorge Samek. O diretor também se impressionou com a estrutura montada e acredita que o evento será um marco na história da cidade e dos X Games. E eu estou encantado com o profissionalismo, com o processo de organização, a exposição que Foz do Iguaçu e a região está tendo por conta dos X Games. A cada instante parece um flash da Cataratas, os principais atletas postando através de seus celulares, das redes, de todas as formas, encantados. Um deles chegou a dizer que até sábado eles vão ter a posição, mas estão achando que esse é o melhor X Games da história de todos que tiveram até agora. Isso possivelmente até sábado, domingo, a gente vai ter essa confirmação. Tudo está correndo absolutamente tão bem que até São Pedro resolveu colaborar. Nós temos no mês de abril, encerrando, quase indo para o último, né, decênio do mês de abril, e estamos parecendo que estamos em janeiro, né? Está um verão, a lua, nesse momento nós temos quem olha para cima de um lado vê o sol, quem olha para o outro lado vê a lua, as cataratas lindas, toda ela cheia. Enfim, a cidade se preparou, está muito feliz com isso aqui. Eu estou encantadíssimo com todas essas instalações, demonstrando que nós temos competência para poder receber os maiores eventos esportivos do mundo. A organização do evento espera receber cerca de 60 mil pessoas nos 4 dias de competição. Maurício Freire, para a CBN Foz. 11h31, vamos ao repórter CBN em Rede Nacional. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 34 minutos e técnicos, engenheiros ambientais, diretores e o secretário municipal de meio ambiente, Ivo Borghetti, reuniram-se nesta semana com representantes de Itaipu para discutir medidas técnicas para a realização do plano de redução dos impactos socioambientais e a recuperação da microbacia do Arroio Monjolo. A Prefeitura de Foz mantém um convênio de cooperação com Itaipu e já estuda medidas que deverão ser aplicadas nos próximos meses. O projeto de revitalização do Parque Monjolo já está sendo elaborado e prevê diversas ações que vão desde a recuperação do espaço e das passarelas, passando por construções de novas passarelas e também um portal de acesso neste local. Após a apresentação do projeto de recuperação, técnicos da Itaipu e da Prefeitura de Foz do Iguaçu já estarão na área para estudos de viabilidade e impacto ambiental. CBN Turismo. 11 horas e 35 minutos e de passagem pela Terra das Cataratas para prestigiar a abertura dos X Games e entregar certificados aos proprietários de meios de hospedagem em Foz do Iguaçu, o secretário nacional de Políticas para o Turismo do Ministério do Turismo, Vinícius Lumertz, destacou a importância de um evento como os X Games para o turismo da cidade e do país como um todo. Bom, representa a consolidação do destino para Foz do Iguaçu e para o Paraná, que ele é hoje, não um evento, ele é parte de uma política pública, são 3 anos, ou seja, tempo de consolidação do destino natural de parque com o turismo de compras na Tríplice Fronteira, né? Agregado a ele, então, uma movimentação internacional, ou seja, um nível de globalização, porque o produto existe, o produto Foz do Iguaçu é um produto global, mas o X Games dá uma, eu diria, uma visibilidade, né? Só superada por uma Copa do Mundo. Vocês vão ter três X Games, né? Então isso internamente vai ter muito efeito no Brasil, vai ter efeito lá fora e vai ajudar o Brasil, ajudar o Ministério a desenvolver, nos ajudar a desenvolver a nossa política de Brasil, parques para o planeta. Nós achamos que não pertence ao Brasil a exclusividade do destino sol e mar. A construção do destino no Brasil passa por 15% do território brasileiro composto de parques. Nós temos o maior manancial de parques do planeta. Nós transformamos em unidade de conservação a maior área de conservação, maior do que todos os demais países do mundo nos últimos 10 anos. Só que nós não temos aproveitado isso, à exceção desse destino, que é Foz do Iguaçu, à exceção de um destino do Rio de Janeiro, que é a Tijuca, que é uma concessão como aqui, portanto a concessão é sim muito importante, e Fernando de Noronha. Mas nós temos outros lugares do Brasil que poderão ter o mesmo projeto, projetos semelhantes, e colocar o Brasil num outro patamar do turismo, que é de potência turística, porque entre tantos atributos que nós temos, no âmbito turístico, nós ainda estamos em 140 países do mundo, nós estamos em 51º em competitividade do turismo. Porém, quando se trata de paisagem, beleza cênica e conteúdo natural, nós não somos o 51º, nós somos o primeiro do mundo. Então nós podemos construir uma potência do turismo, o Plano Nacional de Turismo que vai ser assinado pela Presidente da República, proximamente construído na nossa Secretaria, no nosso Ministério, ele aponta para um Brasil potência, terceiro país do turismo em 2022. O secretário nacional de Políticas para o Turismo do Ministério do Turismo, Vinícius Lumertz, teceu também elogios às práticas de gestão desenvolvidas em conjunto pelos setores públicos e privados em Foz do Iguaçu e região, anunciando, inclusive, a destinação de verbas para trabalhos de estruturação do destino. Muitas vezes quem está no local talvez não veja tanto, mas quem compara com os outros sabe que aqui tem competência. E isso ajuda a construir bases sólidas para o desenvolvimento. É um trabalho que não começou anteontem, já tem prazo, né? E amadurecimento. Né? Nós vamos trazer para cá também um trabalho com o BID, vamos investir $500 mil a pedido do prefeito, no planejamento regional. Nós vamos replanejar juntos, né, a Foz do Iguaçu para os próximos 30, 40 anos, no âmbito desse Brasil potência do turismo. O que é o Brasil potência do turismo? É o Brasil olhar o seu tamanho, né, e ver que o mesmo milagre, aspas, né, que ocorreu na nossa agroindústria, pelas potencialidades, pelo porte brasileiro, pode ser feito o caminho semelhante no turismo, pelas mesmas potencialidades, pelo mesmo porte, né, pela mesma significância. Então, há 30, 40 anos atrás, o Paraná foi importante nisso, desde o início com o café, depois com outras culturas, em especial a soja, enfim, e viu construir e ajudar a construir um Brasil potência na agroindústria. O mesmo nós vamos fazer com o turismo, né? Isso é natural. Agora, o caminho é árduo, como foi também para a agroindústria. O Brasil potência no turismo, ele começa o seu diagnóstico com um crescimento do turismo nos últimos anos que já foi 30% maior do que a economia nacional. Vai ser mais do dobro do crescimento da economia brasileira nos próximos anos. Nos 270 aeroportos, mais 800 aeroportos, com o brasileiro viajando mais, com 197 milhões de viagens no ano passado, uma classe C entrando nos mercados. Nós podemos acreditar que o turismo, o sistema de turismo e viagens, vai ser uma alavanca para o turismo e para os negócios, né? E com isso vão melhorar as cidades, vai melhorar a urbanidade, né? Ou seja, nós estamos passando para um outro patamar, e o turismo é como se fosse um fio condutor, né, da qualificação dessas relações urbanas de turismo. O que é o turismo em última análise? Movimento de pessoas por curto prazo, que movimentam a economia, movimentam o negócio. O turismo é um fim, quando é lazer, e é um meio, quando se trata de negócios e eventos, né? Mas é um fio condutor do desenvolvimento. Esse é que é o mais importante. Palavras de Vinícius Lumertz, secretário nacional de Políticas para o Turismo do Ministério do Turismo. CBN Turismo. 11 horas e 40 minutos e na noite de quarta-feira, dois hotéis de Foz do Iguaçu receberam a certificação de 4 estrelas por parte do Ministério do Turismo através do novo Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem. A solenidade realizada na sede do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu contou com a presença de inúmeras autoridades. Os hotéis contemplados foram o Bela Itália e o Hotel Nadai. Nilson de Nadai, proprietário do Hotel Nadai, destacou a importância da certificação. É de suma importância, né? Porque hoje o hotel ele tem um indicativo, um referencial para divulgar seu produto no mercado, tanto nacional quanto internacional. Porque quando você se auto-classifica, você dá uma certa dúvida para o teu consumidor final. Será que esse posicionamento da empresa está correto ou não está correto? Quando você tem uma referência do ministério, de um órgão oficial, essa chancela tem mais peso, mais valor. Mas isso é o primeiro passo. Nada justifica você ter uma classificação, essa chancela, se você não tiver um produto e um serviço à altura, né? Então, isso só vem aumentar o nosso compromisso para poder satisfazer o consumidor final. Arnaldo Bortoli, proprietário do Hotel Bela Itália, comemorou a conquista e destacou o grande desafio gerado pela certificação oficial. Nós vemos mais como desafio, porque você certifica um produto que você tem e você tem que manter a qualidade permanentemente. Isso no aspecto construtivo e aspecto também de serviço. tudo que você oferece para o cliente. E como nós temos a certificação feita pelo Inmetro, não desmerecendo qualquer outra certificação feita anteriormente, o Inmetro é uma instituição de credibilidade pública e que quem compra a tua diária lá fora, que não te conhece, e você oferece, estou certificado pelo Inmetro, pelo Ministério do Turismo, você está dizendo para ele que você tem um bom produto na mão, dentro daqueles critérios que você ofereceu. E com certeza ele vem aqui, recebe e sai satisfeito daqui, porque ele comprou 10 e está recebendo 10. Então, para nós é um desafio, porque nós temos que manter essa qualidade permanentemente. Carlos Silva, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu, ressaltou o processo de certificação em andamento na cidade. Marca mais uma vez um ponto especial para o turismo de Foz do Iguaçu, com mais duas unidades hoteleiras classificadas como 4 estrelas. Já temos 2 hotéis 3 estrelas em Foz do Iguaçu classificados pelo sistema do Ministério do Turismo. Isso dá um fortalecimento para o turismo e também uma responsabilidade maior do setor para cada vez mais se preocupar com a qualidade dos seus empreendimentos e também na qualidade do serviço. Simone Villanueva, presidente da Regional Oeste da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a ABIH, lembrou que a certificação não é obrigatória, é voluntária por parte dos empresários da hotelaria, mas que representa um importante passo no processo de inserção no mercado turístico. Eu vejo de diferentes formas. Uma é a questão da confiança do mercado e do próprio empreendedor no turismo. E de outra forma que eu enxergo é a confiança que o turista tem ao chegar num hotel classificado. Então, assim, ele vem com muito mais tranquilidade para o destino, sabendo que existem normas mínimas a serem cumpridas, né? E por isso, então, ele se hospeda com muito mais tranquilidade. E eu acho isso extremamente bom para o destino. Jaime Nascimento, secretário municipal de turismo em Foz do Iguaçu, destacou a importância dos investimentos na hotelaria para o destino Iguaçu como um todo. A hotelaria é a base para o turismo, né? Sem o hotel, sem a hospedagem, não existe turismo. E nós temos uma hotelaria que tem uma grande, já tem um histórico muito, né, de longa data de ser uma hotelaria de qualidade, e a certificação vem garantir isso para o nosso mercado, para o nosso público consumidor. Então, tendo certificação, a gente pode assegurar para o visitante que nós temos realmente esse produto de qualidade. Então é um grande avanço. Presente no evento, o prefeito Reni Pereira agradeceu a presença do secretário de Políticas do Turismo, Vinícius Lumertz, e enfatizou o andamento de conversações com o governo federal para aplicação de recursos em Foz do Iguaçu. Já está bem adiantado vários projetos. Nós já tivemos, nesse curto espaço de 3 meses, dois encontros diretamente com o ministro, com o secretário de Políticas e Turismo, Vinícius, que hoje nos agracia com a sua visita aqui. Já há mais de 10 encontros durante esse ano, vários projetos já em andamento, até porque nós apostamos no turismo como a principal mola propulsora do desenvolvimento econômico de Foz do Iguaçu. Palavras de Reni Pereira, prefeito de Foz do Iguaçu. CBN Turismo. 11h45 e vamos agora ao vivo com o repórter Bruno Zanetti, que está acompanhando os preparativos para os X Games neste sábado aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Teremos disputa no Parque Nacional do Iguaçu, no skate vertical, na rampa com vista para as cataratas e também, claro, disputas no Parque Infraero. Vamos ao vivo com Bruno Zanetti. Como está o clima aí na região dos X Games, Bruno? Olha, Guilherme, o clima certamente contribuiu para a realização de mais um dia dos X Games. Faz um sol escaldante aqui em Foz do Iguaçu, público bom número aqui no Parque Nacional do Iguaçu, porque além de quem vai acompanhar o skate vertical, que começa a 1h30 da tarde, com a presença inclusive do skatista Sandro Dias Mineirinho e também o Bob Burns, tem também o público que vem fazer a visita às cataratas do Iguaçu. Nesse instante, uma grande fila para entrar no Parque Nacional do Iguaçu. Os skatistas já fazem manobras na pista do skate vertical montada em frente ao Hotel das Cataratas e com vista aí para uma das 7 maravilhas da natureza, as cataratas do Iguaçu. Certamente uma prova que deve atrair a atenção de milhares de pessoas. Além do skate vertical, tem também o BMX vertical, né? As bicicletas também estarão presentes aqui nas cataratas, nesse que é o único dia em que as cataratas recebem aí o evento dos X Games, penúltimo dia dos esportes radicais aqui em Foz do Iguaçu. Guilherme. Obrigado, Bruno Zanetti, acompanhando, portanto, a movimentação dos X Games aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bruno, que está fazendo essa cobertura não apenas aqui nas ondas de 1320 AM, mas também nas redes sociais da CBN, nossa página no Facebook e nosso perfil no Twitter e, claro, no site cbnfoz.com.br, atualizando as informações desta grande competição Olimpíadas Radicais aqui na cidade de Foz do Iguaçu. 11h47, o juiz federal titular da 2ª Vara Cível da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu, Rony Ferreira, deu 48 horas ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, para juntar aos autos cópia integral de todo o processo administrativo de revisão que deu origem à portaria número 163, de 1º de março de 2013. De acordo com o jornal A Gazeta do Iguaçu, o não cumprimento desta ordem judicial importará em multa diária de R$10 mil solidariamente contra o ICMBio e também seu presidente. A portaria 163, publicada no Diário Oficial da União no dia 4 de março, manteve as normas previstas no Plano de Manejo do Parque Nacional do Iguaçu, que proíbem o acesso de táxis e vans ao longo da BR-469 até as cataratas. Segundo a portaria, a entrada de veículos ficaria liberada em caráter excepcional até o dia 29 de dezembro de 2013. A portaria concluía afirmando que, após essa data limite, o acesso será restrito aos veículos do transporte circular único do Parque Nacional, segundo noticiado por parte do ICMBio. O setor turístico aqui de Foz do Iguaçu entrou com ação na justiça questionando a falta de revisão do plano de manejo do Parque Nacional do Iguaçu nesta batalha que estende-se também agora nos tribunais. E a seguir no CBN Turismo nós vamos saber mais sobre o plano de melhorias na Ponte Internacional da Amizade debatido durante a reunião desta semana do Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, o CODEFOS, e confira ainda as informações sobre a entrega de um novo trecho duplicado da BR-277 entre as cidades de Medianeira e Matelândia. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 52 minutos em Foz do Iguaçu e a convite da Itaipu Binacional e da organização dos X Games, um grupo de 50 crianças do projeto Velejar é Preciso, do Yacht Club Lago de Itaipu, visitou o primeiro dia das Olimpíadas dos Esportes Radicais. A programação teve início às 11 da manhã com a recepção de boas-vindas no Parque Infraero, em frente ali ao Centro de Convenções de Foz do Iguaçu, e as crianças, além de assistirem à competição de skate Street League, visitaram as arenas de MotoX e Big Air, interagindo com os organizadores, trabalhadores e competidores. CBN Turismo. E integrantes do Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, o CODEFOS, reuniram-se nesta semana na noite de quinta-feira para debater o projeto que pretende melhorar a imagem de um dos cartões postais aqui da fronteira, a Ponte Internacional da Amizade. E quem traz os detalhes é o repórter Maurício Freire. Os membros do Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu se reuniram na noite desta quinta-feira para debater projetos para a cidade. O CODEFOS conheceu o núcleo de projetos prioritários com a participação de órgãos do setor de turismo, apresentados pela Secretaria Municipal de Turismo. A diretoria também apresentou detalhes do projeto de revitalização e iluminação da Ponte Internacional da Amizade. A empresa que irá elaborar o projeto já foi contratada. De acordo com o presidente do CODEFOS, Danilo Vendrúsculo, a parte de elaboração do projeto executivo é uma das mais complexas de toda a obra. Eu acredito que a parte mais complexa é a elaboração do projeto executivo e todas as licenças. A execução da obra, ela é relativamente rápida, porque se trata de limpeza, de paisagismo, de iluminação daquela área, ou seja, retirada dos tapumes, retirada daquelas grades sobre a ponte. Então eu não vejo assim uma obra que demande muito tempo. Se o tempo não chover, não tiver muita chuva e tal, é uma obra que acredito que no máximo em 60 dias seja concluída. De acordo com Vendrúscula, as obras de revitalização da ponte serão divididas em 3 etapas. Aqui é toda a parte de paisagismo e limpeza, humanização do ambiente da ponte, questão de segurança. E a segunda etapa são reparos na ponte, que é pequenas trincas, a troca de juntas de dilatação, fazer um reparo que já fazem, parece-me que 8 anos, 10 anos, que ela não sofre mais reparos. Então ela já é uma ponte que tem infiltrações e tudo mais. Após esse reparo, é a pintura final da ponte, que seria junto com isso, que é a segunda etapa. E a terceira etapa, a iluminação, que é uma iluminação especial em LED, que seria a finalização de todo o processo de revitalização da ponte. O custo do projeto executivo está estimado em R$ 137 mil, pagos pelo Fundo Iguaçu, e deve ser entregue em 120 dias. Após isso, começa a elaboração do projeto executivo da segunda parte da obra. De acordo com Danilo Vendrúsculo, as reformas na Ponte da Amizade são o início das obras do projeto Beira Foz, que foi outro tema tratado durante a reunião. Então, ele começa pela ponte e depois tem toda a sua extensão, que é o Beira Foz, que tem a atual Beira Rio, que nós também precisamos trabalhar nela, que é o que existe hoje, da condição de segurança, iluminação, enfim, eu acredito que, startando essa execução, ela não terá mais interrupções até a conclusão de todo o trabalho. Isso vai muito, muito tempo, porque é um projeto muito extenso, né, todo o Beira Foz. A execução das obras de reforma da Ponte da Amizade serão de responsabilidade da Receita Federal. Outro tema discutido pelo Codefós foi sobre as obras de transposição da BR-277 e Avenida Paraná. Maurício Freire, para a CBN Foz. Informações de Maurício Freire aqui nas ondas da CBN Foz, agora 11h56. CBN Turismo. E a concessionária Eco Cataratas deve entregar nesta semana mais um trecho de pista duplicada da BR-277 entre Medianeira e Matelândia. Quem tem os detalhes é o repórter Bruno Zanetti. Confirmado para o dia 23 de abril, às 2 horas da tarde, a liberação de mais 3,5 km da duplicação da BR-277 em Medianeira, entre os quilômetros 667 e 670, que liga o Distrito Industrial e o Hospital Santa Mônica. Em dezembro de 2012, já foram entregues 7,5 km. Com este trecho, serão 11 km liberados para o tráfego. Além da duplicação da rodovia, a obra também contempla a construção de 4 viadutos. Destes, 3 estão com a parte estrutural pronta, faltando apenas a pavimentação e a terraplanagem. O viaduto do quilômetro 669 já está em operação na parte inferior e pode ser usado como retorno e travessia para a cidade. Todos os viadutos serão finalizados no prazo máximo de 60 dias. O acordo firmado com o governo do estado em 2011 para a duplicação de 14 km e 400 metros da BR-277 tem o prazo de entrega até junho deste ano. O investimento total da obra é de R$ 49,3 milhões. Bruno Zanetti para a CBN Foz. 11h58, vamos agora à programação de shows e baladas para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. E nos X Games teremos mais uma noite de X Fest, programação que será movimentada pelos DJs Peter Goetz e Porter Robinson, e também uma atração nacional, Bonde do Rolê. Já no Balinas Pub, na Avenida Paraná, aqui no centro de Foz do Iguaçu, a noite será animada pelos DJs Ed Martins e Bacana. Bruno Baruddi se apresenta na ONU Music Hall, Bruninho e Davi. E o cantor Patrick Heder apresenta-se no Woods Bar. No Zeppelin Old Bar teremos um especial em homenagem ao Planet Hemp, uma banda que marcou história no rock e no rap nacional. Também festas no Paraguai e na Argentina nas opções de baladas aqui na Tríplice Fronteira. Para quem gosta de cinema, também temos opções no Cine Boulevard e no Cine Cataratas. A programação está disponível nos sites dos respectivos cinemas na internet, cada um com 4 salas mostrando atrações do cinema aqui na Tríplice Fronteira. E chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, dia 20 de abril de 2013. Programa que teve a produção de Carolina Marinho, trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, reportagens locais de Maurício Freire e Bruno Zanetti. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias locais na programação CBN e também no site cbnfoz.com.br. Vamos à sequência ao repórter CBN em rede nacional e logo depois, programa Revista CBN. CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália.